Meu pingo, meu rancho, meu campo, meu gato, ai, ai, ai. Rio Grande do Sul, minha faca de prata, minha gaita, minha china, ai, ai, ai. Rio Grande do Sul, tropeando meu gado, cesteando, posando, me vou. Oh, toca, foi Santana Alegrete, Cruz Alta, em Palmeira cheguei. Oi, toca boi. Solto o pingo no potreiro e o gato na invernada. Corre, mate, chora, gaita, me lembro da namorada. Adeus, Palmeira, ai, que eu vou-me embora. Ai, vou pra Centena, oh. Onde ela mora? Tô de volta pra querência, vou a trote galopito. Comprei fumo em Santiago, vou chegar em Dom Pedrito. Rio Grande do Sul, teu pampa é sagrado, teu vulto é o gaúcho, lechando no pago. Rio Grande do Sul, teu pampa é sagrado, teu vulto é o gaúcho, lachando no pai.